começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando mais uma vez com o nosso programaço Mundo Sertanejo no seu rádio, muito bate-papo, essa semana tá uma semana assim muito especial, viu? A semana toda de entrevista, muito bacana, viu? Daqui a pouco no programa vamos receber essa dupla que já esteve com a gente aqui no Mundo Sertanejo e hoje eles voltam para falar das novidades e cantar a mais para os nossos ouvintes. Daqui a pouco no programa vamos receber Berlim e Carlos Royce, essa dupla que canta bonito, viu? Um abraço a todos vocês, amigos, ligados, sintonizados em toda a nossa rede de rádios no Brasil inteiro, exibindo nosso programa. Somos mais de 1.300 emissoras afiliadas à nossa central de produção, Rádio Estúdio Brasil. Um abraço a cada diretor, cada programador, cada locutor e, claro, cada ouvinte que sintoniza em toda a nossa rede de rádios e ouve nosso Mundo Sertanejo. Você, amigo internauta, que acessa o nosso site também, www.radioestudiobrasil.com.br, e ouve nosso programa pelo mundo afora, né? Eduardo Costa abre o programa cantando para os apaixonados. Enamorado. Não sei se é amor o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar esse amor que vem de dentro e vou pra me sentimento. Eu só sei. Desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Paulo Artagma Brito, da Rádio Cidade FM, de Fortaleza dos Nogueiras, aí no Estadão do Maranhão. Um beijo aí para todos vocês, amigos ouvintes da Cidade FM, a Ediane Fernandes, a todos vocês, viu? Muito obrigado. Inclusive o Paulo disse que está organizando uma agenda de shows para Diego Valadares aí em Fortaleza dos Nogueiras, Carolina, Grajaú, Balsas, aí no Estadão do Maranhão. Ô Paulo, um abraço a você, todos da equipe da Cidade FM, aí no Estadão do Maranhão, Fortaleza dos Nogueiras. Ele disse que a cidade para ouvir o nosso programa. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês. Minha querida Márcia Rodrigues, aí de Governador Nunes, no Pará também, ligada no nosso programa. Meu amigo Franco Nero, em Campo Novo do Parecis, no Estadão do Mato Grosso, Rádio Liberdade FM, exibindo o nosso programa. Os amigos da Rádio Guarituba Mais, aí em Curitiba, no Estadão do Paraná. Inclusive, fiquei muito feliz, semana passada, estava lá no mural do site da rádio, Guarituba Mais de Curitiba, a música Quero Você Pra Mim, de Diego Valadares, a primeira, a mais tocada do dia. Muito obrigado, viu, a todos da equipe da Rádio Guarituba Mais, aí de Curitiba, no Estadão do Paraná. Quem canta bonito agora, meu amigo Jota Neves, de Brasília pro Brasil inteiro, canta O Avião. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Artemisa Matos, a Rosenilde Pires, aí de Vargem Grande do Rio Pardo, onde nós temos a rádio VGFM exibindo o nosso programa para 11 municípios. Muito obrigado, viu, Odinei Pereira, e a todos vocês aí da nossa querida rádio VGFM, Odinei Pereira, né? Muito obrigado, viu? É meu amigo João Paulo Alves, de Bom Jesus, Rio Grande do Norte, também ligado no nosso programa. Minha querida Janine Gomes, em Santa Luzia do Poroá, Estadão do Maranhão. Muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? Minha querida TT Mol, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, desculpa, viu? A TT Mol, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, ligada ao nosso programa e sempre interagindo comigo no Facebook. Um beijo para vocês aí, muito obrigado, viu? Meu amigo Odinei Rodrigues, Rádio Educadora, muito obrigado, viu? Um abraço a todos vocês, Rádio Educadora. Eu não anotei aqui a cidade e o estado, mas me perdoa, tá bom? Vamos ver lá no Facebook depois. Um abraço, Odinei Rodrigues. Diz que o programa Audiência é fantástica. Muito obrigado, viu? Meu amigo Francisco Gomes, vigia aí da Marques, em Açailândia, no Estadão do Maranhão, né? A todos vocês aí de Açailândia, ouvintes da Marconi FM, os amigos da panificadora Júlia, o meu amigo Pedro Feitosa, né? O Pedrinho Maranhão, a todos da equipe aí de Açailândia, todos os nossos ouvintes, muito obrigado, viu? Pelo carinho de todos vocês. Vamos em frente, no quadro Som do Viola de hoje, quem canta bonito? Nossos amigos de Brasília, pro Brasil inteiro, Chico Rei e Paraná, cantam Canarinho Prisioneiro. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Sua janela, eu cantava o dia inteiro. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar, conforme eu disse antes, no início do programa. A partir de agora, um bate-papo com essa dupla que canta bonito. Já esteve aqui com a gente há mais ou menos um ano atrás, né? E hoje eles estão de volta para continuar divulgando o seu trabalho, falando, contando aí as novidades. Estou falando dos meus amigos Berlim e Carlos Royce, dois cabra danado. Vamos bater palma! Tudo bem, meus amigos? Olá, Diego, tudo bem? Maravilha! Um abraço para os ouvintes que estão nesse momento ligados aqui. Esse é o grande Berlim. O Carlos Royce, é uma felicidade enorme estar aqui junto com você e junto aqui com vários amigos que passam por aqui. Junto com essa programação maravilhosa, toda a direção aí da Estúdio Brasil, os parceiros que retransmitem os programas, é um prazer imenso estar aqui passando mais uma vez para deixar novo trabalho também que está iniciando aí, chegando duas músicas boas para vocês, você vai conhecer daqui a pouquinho. Vocês demoraram a voltar, mas eu fico feliz porque com certeza estavam viajando, divulgando, fazendo muitos shows aí pelo Brasil inteiro, né? Com certeza, e por todos os lugares que passamos. E eu fiquei muito feliz, você me telefonou lá de São Paulo. Isso! Todo feliz da vida e tal. Nós, depois que vocês passaram por aqui, a gente continuou tocando bem as modas de vocês por aqui, viu? Onde? E vamos voltar a tocar agora com toda a força, viu? Obrigado, Diego. Muito bem, vamos ouvir então. O Brasil inteiro canta com Berlim e Carlos Royce. Mundo Sertanejo está no ar. Pode chorar, pode sofrer, as suas lágrimas não vão me convencer. Pode chorar, agora é a sua vez, é hora de pagar por tudo que você me fez. Pode chorar, agora é a sua vez, é hora de pagar por tudo que você me fez. Pode chorar, pode sofrer, as suas lágrimas não vão me convencer. Pode chorar, agora é a sua vez, é hora de pagar por tudo que você me fez. Te dei o meu amor, você nem deu atenção, apenas me usou, brincou com meu coração. Sofri, chorei demais, mas tudo tem um fim. Agora encontrei quem dá amor pra mim. Pode chorar, pode sofrer, as suas lágrimas não vão me convencer. Pode chorar, agora é a sua vez, é hora de pagar por tudo que você me fez. Pode chorar, pode sofrer, as suas lágrimas não vão me convencer. Pode chorar, agora é a sua vez, é hora de pagar por tudo. Você me fez. Te dei o meu amor, pena que você não quis. Você perdeu a chance da gente ser feliz. Depois de tanto tempo, me pede pra voltar. Agora não dá mais, tem outra em seu lugar. Pode chorar, pode sofrer, as suas lágrimas não vão me convencer. Pode chorar, agora é a sua vez, é hora de pagar por tudo que você me fez. Pode chorar, pode sofrer, as suas lágrimas não vão me convencer. Pode chorar, agora é a sua vez, é hora de pagar por tudo que você me fez. Pode chorar, agora é a sua vez, é hora de pagar por tudo que você me fez. Moda boa, hein? Berlim e Carlos Royce, vocês estão hoje morando aonde? A gente reside em São Paulo, mas somos Paulo, mineiros, né? Lá do norte de Minas, na cidade de São Francisco. Um abraço para o nosso amigo José dos Passos. Sim, aliás, Zé dos Passos está aqui com a gente nos estúdios, né? Veio com vocês. Isso. Zé dos Passos, diretor da nossa rádio Beira Rio FM, São Francisco, Minas Gerais, onde nosso programa tem audiência fantástica, graças a Deus. Quero aproveitar. E quero você para mim, cabra danado, toca lá na programação da rádio, né? Quero aproveitar para mandar um abraço para a galera que está ouvindo o seu programa lá. Isso, ó, vamos mandar um abraço aqui, claro, para todos os ouvintes, né? Nosso amigo Afonso Mendes, aí na Fazenda Taboado, né? Município de São Francisco. O Cirilo, aí no Mercado Municipal. A Laurinda e toda a sua família. O Lindolfo, enfim. Todos vocês, amigos de São Francisco e toda a região aí, todos sintonizados na Beira FM, ouvindo o nosso programa hoje, um especial com Berlim e Carlos Royce, os filhos da terrinha aí, né? É isso aí, Diego. Diego, quem transmite seu programa também, trabalha na rádio lá em Cacilândia, é o Lucimar. Cacilândia, Mato Grosso. Isso, faz um programa de manhã lá na emissora lá. Ô Lucimar, como é que é o nome dele? Deixa eu anotar. Lucimar, pra gente ficar da sempre... Rádio Dinâmica. Rádio Dinâmica... É. Eu vou anotar direitinho para a gente estar sempre mandando um alô para ele, né? Isso. O Lucimar da Rádio Dinâmica FM. Isso. De Cacilândia, Estadão do Mato Grosso. Isso, Mato Grosso do Sul. Maravilha. E todos os ouvintes de lá, né? Muito bem. Essa música, Quero Me Casar. Quero você está querendo se casar? Está solteiro? Não, eu sou casado. E essa casado. Música é para todos aqueles que tiveram coragem de casar e para aqueles que não estão têm... querendo casar. Isso, para todos. Inclusive todos... eu estou querendo me casar. Então, e Diego, e para aqueles que não casaram ainda, acho que o casamento é um mau negócio, mas quando a pessoa arruma uma pessoa certa, né? O casamento é a base para o cara colocar os pés no chão e fazer as coisas boas que ainda não fez quando era solteiro. É verdade. Né? Olha, o trem melhor do mundo é você ter uma pessoa bacana do seu lado. Com certeza. Uma pessoa que te respeita, te ama de verdade, te dá carinho. É muito legal, né? Com certeza. Mas vamos parar de tanto romantismo, porque daqui a pouco a gente já vai chorar aqui. Isso de é verdade. Tanta paixão. Vamos então cantar? Vamos Quero sim. Me Casar, Berlim e Carlos Royce, no Mundo Sertanejo. Pega a sanfona aí, a viola, que a gente vai ouvir ao vivo daqui a pouquinho. Viu? Vamos Tudo lá. Tudo bem. De solteiro é bom, mas eu quero me casar. Cansei de fazer besteira, de ficar só por ficar. Quero uma companheira para construir um lar. Essa vida na zoeira eu tô deixando pra lá. Vida de solteiro é bom, mas eu quero me casar. Cansei de fazer besteira, de ficar só por ficar. Quero uma companheira para construir um lar. Essa vida na zoeira eu tô deixando pra lá. De segunda a sexta-feira meu negócio é trabalhar. Sabadão e domingueira eu saio pra faia. Mas no meio da semana solidão bota trincheira. Eu me sinto tão carente, eu confesso minha gente. Preciso de uma companheira. Vida de solteiro é bom, mas eu quero me casar. Cansei de fazer besteira, de ficar só por ficar. Quero uma companheira para construir um lar. Essa vida na zoeira eu tô deixando pra lá. Vida de solteiro é bom, mas eu quero me casar. Cansei de fazer besteira, de ficar só por ficar. Quero uma companheira para construir um lar. Essa vida na zoeira eu tô deixando pra lá. Solteiro é bom, mas eu quero me casar. Cansei de fazer besteira, de ficar só por ficar. Quero uma companheira para construir um lar. Essa vida na zoeira eu tô deixando pra lá. De segunda a sexta-feira meu negócio é trabalhar. Sabadão e domingueira eu saio pra praia. Mas no meio da semana solidão corta a vida. de fazer besteira, de ficar só por ficar. Quero uma companheira para construir um lar. Essa vida na zoeira eu tô deixando pra lá. Vida de solteiro é bom, mas eu quero me casar. Cansei de fazer besteira, de ficar só por ficar. Quero uma companheira para construir um lar. Essa vida na zoeira eu tô deixando pra lá. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Hoje recebendo essa dupla que canta bonito, Berlim e Carlos Royce. Olha, mandar um abraço aqui pro grupo Precata de Couro e toda a comunidade quilombola aí de Bom Jardim da Prata, município de São Francisco, estadão de Minas Gerais. Quem mandou alô para vocês é o nosso querido Zé dos Passos, amigo de vocês aí, viu? Da Beira Rio FM. Um abraço também ao meu amigo Lucimar e toda a equipe da Rádio Patriarca AM, aí de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Porque no bloco anterior nós anunciamos e dissemos que seria Rádio Dinâmica, né? Mas não é Dinâmica, é Rádio Patriarca AM de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Um abraço, Lucimar, e todos da equipe. Nós temos uma Rádio Dinâmica que exibe o nosso programa, mas em Minas Gerais. Deixa eu me lembrar o nome da cidade. Meu amigo Adriano Vieira. Adriano Vieira, da Rádio Dinâmica FM. Deixa eu me lembrar a cidade. Daqui a pouco eu me lembro e falo, né? Muito bem. Também a minha amiga Ivani Hipólito, aí de Cacilândia, que não perde nosso programa. Aí, muito obrigado, viu? Pela Rádio Patriarca AM. A gente vai estar sempre mandando alô para todos vocês. Lembrando aqui, ó. Rádio Dinâmica FM, meu amigo Adriano, em Timóteo, estadão de Minas Gerais. Aê, cidade de Timóteo, nós temos a Rádio Dinâmica FM, que exibe o nosso programa. Um abraço, Adriano Vieira, e todos da equipe. Berlim e Carlos Royce, vamos cantar modão ao vivo? Vamos lá. Risca o dedo na vamos viola sim. E na sanfona. Vamos sim, lá. Aí eu gostaria de pedir ao nosso amigo Agostinho Hipólito, ou Tilelo, para tocar a sanfona, né? Para dar essa força para nós aí. Vamos lá então, segura! Então é o seguinte, a gente poderia ser já tocar a música que... Música nova? Música nova, né? A música nova? Fica à vontade. Berlim e Carlos Royce ao vivo no Mundo Sertanejo. Vamos lá, segura! Esse é o Tontão! Ei! Chora, sanfona apaixonada. Na mesa de um bar, pra desabafar com os meus amigos, sentei pra beber uma e mais outra, e as horas passando, e nós conversamos, eu nem sei o que. E a madrugada e todos se ausentaram. Que baita conta deixaram pra mim. E o tontão aqui de cuca lotada teve que pagar mais de 20 rodadas. Deixei meu salário lá no botequim. Um homem não pensa quando se apaixona por uma tontona, seja lá quem for. Carrega nas costas um vagão de mágoas e vai pelas ruas uivando de amor. Safona bonita, hein? Mesa de um bar, pra desabafar com os meus amigos, sentei pra beber uma e mais outra, e as horas passando, e nós conversamos, eu nem sei o que. E a madrugada e todos se ausentaram. que baita conta deixaram pra mim. E o tontão aqui de cuca lotada teve que pagar mais de 20 rodadas. Deixei meu salário lá no botequim. Um homem não pensa quando se apaixona por uma tontona, seja lá quem for. Carrega nas costas um vagão de mágoas e vai pelas ruas uivando de amor. Palmas pra mim, Carlos Rois, ao vivo no Mundo Sertanejo. Essa é Tontão. Essa é O Tontão. O Tontão. Eu queria dizer, maravilha, que essa música aí tivemos a felicidade de estar gravando no nosso novo trabalho. E agradecendo a liberação aí da música, o Tim Lelo, o Agostinho Hipólito, a composição dele. Essa música é a composição dele, né? E você vai ouvir, nós estamos deixando o CD com duas músicas aí. Maravilha. A produção também é dele, tá nesse outro CD aí da muito capa bem amarela ali, ó. E vamos ouvir aqui do CD de vocês, então, canta o Berlim e Carlos Rois. Tronco no pé de tamborim. Eu me recordo, velho pescador, que navegava nas ondas do rio. Vai, pescador, a navegar, desse menino que eu vejo a pescar. Vai, pescador, a navegar, pescar. Amo a velha que já fez tanto sucesso, com o progresso velho te encostou. Já não és tu que navega no rio, são barcos novos, novos pescadores. Vai, pescador, a navegar, desse menino que eu vejo a pescar. Vai, pescador, a navegar, desse menino que eu vejo a pescar. Tempos que já se passou, eu me recordo remanso do rio, e bem de longe eu avistava o pescador. Vai, pescador, a navegar, desse menino que eu vejo a pescar. Vai, pescador, a navegar, a pescar. Muito bem, muito bem. Ouvimos aí Berlim e Carlos Rois cantaram bonito. Meus amigos, vocês estão cantando bonito, hein? Parabéns. Obrigado. Obrigado, Diego. E o nosso amigo Tim Lelo, né? Tim Lelo, aqui na sanfona, toca muito. Tim Lelo, a gente já vem tocando muito a música O Garimpeiro. Isso. Né? E por falar em Tim Lelo, ele vai estar no programa de sexta-feira com a gente, né? E portanto, tem uma música, os ouvintes já podem ficar aguardando aí. Então, né? A gente já ouviu você tocando aí, o Cleiton Guiar também tocando. Ela, olha em mim, rapaz. Olha em mim. O cara faz tudo pra mulher, faz tanto carinho. E o Ricardão vem lá demais. Muito bem. Maltrata ela e mesmo assim ainda sai levando. Maravilha. E vamos mandar um alô pro nosso amigo Nonato Costa, de Cruzeiro do Sul. Lá no Acre. Lá no Acre. Isso. E no Acre isso, também nós temos a Rádio Ocidental FM em Porto Walter, no Acre, Flavinha Pinheiro e todos da equipe que exibe o nosso programa com muito sucesso. Um abraço. O Nonato Costa, jornalista, radialista, aí de Cruzeiro do Sul. É, que apresenta o programa Brasil Brega Show, né? Que também trabalha com o Tilelo, né? Isso, e ele também fez a parceria aí também, levando o show do Berlim Gazóis e Tilelo lá, porque eles lá também, ele tá... Maravilha! Tá com a, né, com ele, inclusive, está montando uma empresa de shows em São Paulo, ele e o filho dele, isso. E que o Diego Valadares já está lá no cast. Ô, rapaz, nós conhecemos ele, uma pessoa maravilhosa, né? Através do Tilelo, ele levou... Tinelli Zé de Espaço, e nós conhecemos ele, tivemos a felicidade de conhecer em São Paulo. Nonato Costa. E está tocando nossa, essa que você tocou no, aí anterior, é, Saudade do Seu Ilhar, e Quero Me Casar, ele já toca lá nas programações. Inclusive, eu queria agradecer todo o pessoal lá que está divulgando lá na região, lá, Berlim Carlos, lá no Acre, né? Maravilha. Está mandando ver lá o nosso muito obrigado, todos os radialistas. Maravilha. Aí, Nonato Costa, um abraço, viu, meu irmão? O Berlim e Carlos Royce, vamos aos contatos para shows? Vamos lá. Isso, então, levando o Berlim e Carlos Royce, o Tinelo também, ó, o mesmo telefone aqui, ó. É 0 operadora 6899977094. 9997-7094. Isso lá no Acre, né? É, o DDD 68, né? DDD 6899. Isso, 97-7094. E tem outro telefone aqui em São Paulo, em São, né? Paulo também você pode ligar para... 011-2831-1757. Repita aí, por favor. 2831-1757. Leva o show de Berlim Carlos Royce e Tilelo. E Tilelo, falar e com Diego Valadares também. Diego Valadares. Gente, se vocês que não conhecem ainda aí o trabalho do Diego, passa a conhecer. Que é maravilha. E só lembrando que o Tilelo, para quem não sabe que ele está... um ano e pouco cantando, é o mesmo Agostinho Hipólito, tá bom? Agostinho Hipólito. Isso. Da sanfona, é da sanfona. O homem da sanfona. Muito bem, meus amigos Berlim e Carlos Royce, muito obrigado, mas eu queria aqui que o Zé dos Passos, né? O Zé dos Passos sempre trazendo ótimas atrações no nosso programa, é diretor da Rádio Berlim FM de São Francisco, Minas Gerais, que exibe o nosso programa. Zé dos Passos, seja bem-vindo a Brasília mais uma vez, meu amigo, fica à vontade. Obrigado, Diego, por essa oportunidade, no qual só tenho a agradecer a você e agradecendo primeiramente a Deus, né? Depois o trabalho que Edelso faz através da Rádio Estúdio Brasil. É verdade. Você com o Mundo Sertanejo, teve um tempo também com o Cantores do Brasil. Exato. Né? E a gente sempre dando aquele apoio, né? Retransmitindo esses programas. E para mim foi uma felicidade... Cada vez que a gente vem aqui a Brasília, a gente leva novidades, né? É verdade. E hoje eu tive o prazer de conhecer aí pessoalmente o Rony Ricardo, já tocava lá desde... São meus amigos de Brasília. Vamos estar no programa de amanhã, viu, com a gente. E também conhecendo, né, Zé do Brega. Zé do Brega, lá do Piauí. Né? Roberto Ney. Roberto Ney, nem comenta que é de casa. É verdade. Né? Então, falar em Roberto Ney, eu quero mandar um abração para ele, né? E também o Zé do Brega também. E o Johnny, esqueci o segundo C&D nome. C&D Produções, C&D Johnny. Produções. Rony Ricardo, também um abração para eles. Então, Diego, um abração para você. E eu quero dizer aqui do trabalho, e você está nos devendo essa visita a São Francisco. Vamos fazer um show sempre, lá, abraçar todo mundo lá. Sempre cobrando de você essa visita. Pois é. E eu fiquei surpreso também com a novidade que vem em março, né, da Rádio Estúdio Brasil. Voltando para o rádio e para a gente é uma felicidade enorme. Zé Neres e Paulo Torres. Zé Neres e Paulo Torres vão estrear aqui. Então estreamos também lá na Beira RFM. Já fiz esse compromisso, já estou me cadastrando a partir de hoje, né, para ter lá Paulo Torres, José Neres e Paulo Torres. No mais, um abraço do Zé dos Passos, um abraço da minha esposa, Madonna Maria da Conceição. Você sabe que é uma fã sua. Muito obrigado, Dona Conceição. Um abraço, viu? E a gente agradece a todos. Um abraço para toda essa moçada. Fiquem todos com Deus. E vamos aguardar a sua visita, a visita do Rony Ricardo, do Zé do Brega e banda lá em São Francisco, né? Na Beira Rio FM. Um abraço para o meu amigo Tim Lelo, né? Que está lançando a música. O Garimpeiro. Olha você, viu? Zé do Sasso, obrigado pela sua parceria, a toda a sua equipe. Leva o nosso abraço lá. Toda a equipe da Beira FM. E obrigado pelo suco, viu? Berlim e Carlos Royce, Procurando Minha Amada. Tá procurando isso, mesmo? Procurando Minha Amada. Essa música é a música nova do CD novo que tá saindo, tá vindo em volume. É, rapaz, e é composição do Agostinho Hipólito, ou Tim Lelo. Muito obrigado a vocês, viu? Vamos ver se não demora mais voltar no mundo sertanejo. Ah, e pode deixar que a gente vai continuar tocando as modas de vocês aqui. E sucesso pra vocês, pro Brasil inteiro, pra onde vocês passarem. Leva o nosso abraço, viu? Diego, nosso abraço também. Então, as considerações finais, quero deixar aqui o meu abraço, agradecendo a todos vocês, você e toda a direção aí, e todas as emissoras que levam esse trabalho para frente, para os ouvintes. Muito bem. E fica aqui o abraço do Carlos Rossi. Que Deus abençoe vocês. Nosso muito obrigado. Tchau. Obrigado a vocês. Aí, Berlim. Opa, prometemos voltar assim que der, né? E estamos muito felizes de estar participando desse programa aqui mais uma vez, que fomos bem recebidos aqui pelo Diego Valadares aqui, toda a direção daquele suporte que precisa dar aqui pro programa. E o nosso muito obrigado, fique com Deus, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Valeu, falou bonito, volte mais vezes, um abraço, vão com Deus, sucesso na vida de vocês aí, e não esqueça da gente aqui, tá bom? Um abraço. Beleza, que abraço. Cantam bonito, Procurando Minha Amada, Berlim e Carlos Royce. Você foi embora e eu fiquei aqui sozinho, precisando de carinho, com saudade de você. Tudo que eu queria era sentir esse seu beijo, pra matar o meu desejo, essa vontade de te ver. Amor, o que eu mais quero nessa vida é amar você. Amor, o que eu mais quero nessa vida é amar você. Essa vida é amar você. Sozinho, precisando de carinho, com saudade de você. Tudo que eu queria era sentir esse seu beijo, pra matar o meu desejo, essa vontade de te ver. Amor, o que eu mais quero nessa vida é amar você. Amor, o que eu mais quero nessa vida é amar você. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Vem me namorar, vem me dar um beijo. Eu tô louco de saudade, vem matar o meu. Vem me namorar, vem me dar um beijo. Tô louco de saudade, vem matar o meu desejo. Tudo que eu mais quero nessa vida é amar você. Amor, o que eu mais quero nessa vida é amar você. Yeah, yeah, yeah. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares.